Solta o play, DJ. Atsui namida ya koi no sakebi mo Kagayakeru hi wa doko e kieta no Asu mo ate na kimichi o samayou nara Kore ijo moto ni wa modorenai Mimi o sumaseba kokoro no koe wa Boku ni nani o katari kakeru daro Ima wa yomoreta machi no katasumi ni te Ano koro no sora o omou tabi ni Kami yori tamae E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aê, aê, aê, aê. Continuando a nossa saga, né, ô Panda? É isso aí, Cid, é isso aí. Músicas de doramas, ah, que maravilha. Ai, mais dorama. E vocês que estavam escutando a música aqui, estavam tocando Ashita Hakeru Kana, de Kwata Keisuke. Isso aí. E esse aqui é de que dorama, ô Panda? Proposal da Isakusen Operation Love. A gente finalizou o outro playlist com essa música, o meu favorito, e a gente começa com o meu favorito de novo. Só que essa não é a minha música favorita do dorama, né? A música favorita era de Sanako no Uta. Só que essa música é muito boa. A começar, que é um tiozinho tocando violão, todo empolgado, cantando, velho. E aparece ele no dorama fazendo isso, tipo, ele cantando no dorama, cara, no meio do casamento e tal. Muito legal. Maneiro. Mas a música é muito boa, o ritmo dela. É, sei lá, você vê o tiozinho dançando lá, tocando violão, dá vontade de você ficar dançando também. A música é muito legal. Bem maneiro. Bom, mas pra começar então de vez a nossa playlist, vamos começar aqui, né, com uma música bem legal chamada Sei, cantada pela uma dupla chamada Kobukuro. Oh, essa dupla é muito boa, cara. Eu adoro as músicas Kobukuro. E de um dorama que eu falo sempre, cara. Sempre, pro povo assistir. Nagareboshi. Nagareboshi, que tem uma atriz que eu adoro, Ayu Eto. Ayu Eto, eu acho ela muito bonita. Eu também gosto dela. Tem uns doramas que eu já vi que eu curti pra caramba. Tem outros que eu tenho uns traumas por causa de legenda. Aquela legenda portuguesa, safada. Sendo Attention Please. Depois eu fui ver a versão em legenda mesmo normal, cara, sem ser dessa que eu tenho aqui, cara, devo apreciar o dorama. Mas é o seguinte, né? Esse dorama, eu falo assim, que ele é bem sensacional, mostrando uma coisa que a gente não sabia, como lidar com o transplante lá no Japão. Porque é o seguinte, lá no Japão define assim, de que quando o corpo morre, a alma ainda fica presa ao corpo, por 49 dias. É isso que eles falam. Então, por isso que eles têm uma resistência desgraçada pra fazer o transplante. Exato. Porque se a alma está presa ao corpo, os japoneses têm a crença que o transplante viola o corpo e a alma. Por isso, os japoneses têm um forte receio sobre essa operação. E isso se transforma em um problema seríssimo no Japão. E aí, esse Nagareboshi, ele fala o seguinte, de um cara, né, que ele tem uma irmã que ele tá com uma doença hepática muito forte. A única forma de solução seria um transplante do fígado. E o fígado, ele se regenera, então não tem problema de cortar um terço dele e transplantar o paciente. Só que assim, ele não é um doador, né, compatível pra ela, nem a mãe dela, né, teve doenças e tal. A fila de transplante é muito ruim ali no Japão, então ele apela a uma forma desesperada, indo pro mercado negro. E o mercado negro é o seguinte, tem uma garota, né, a Ueto, que ela tá precisando enormemente de dinheiro e tal, ele acaba oferecendo pra ela, eu te pago pra você transplantar uma parte do seu fígado pra minha irmã, e aí vai saldar problemas econômicos que ela tinha com o irmão que ela tinha, que é um canalha. Daí eles fazem esse acordo, só que agora eles têm que enganar a lei de lá de transplante, que se tornou muito rígida por causa dessas crenças dos japoneses. Lá a lei japonesa diz que só é permitido o transplante se for uma pessoa da família, com tudo registrado e tal. E daí ela tem que se casar oficialmente com o cara e ficar um tempo mínimo casada, depois tem que fazer toda uma bateria de entrevista no hospital com a bancada de médicos e mais um monte de outras dificuldades. Mas eu curti pra caramba esse dorama, o tema dele, por isso que eu recomendo bastante pra pessoas verem, entender uma situação séria que tem no Japão. E a música eu acho bem maneira também, vai, o Ryusei. E eu acho que vocês têm que escutar, viu? Ele é bem levezinha, bem maneira. É bem legalzinho, né? E é bem suave, então eu recomendo pra... É bem ao estilo Kobukuro, é bem, aquela, bem leve. Sim, por isso, galera, assistem esse dorama e escutem essa música, sim. Oh, yeah. Então, escutem aí. Escutem aí. しろくと透明な月が暗けに見えた不思議な夜でした。何度引き裂かれても遠ざかっても繋がったままの Bom, agora eu trago aqui uma música que eu gosto, de um dorama que eu adoro. Eu gosto muito desse dorama, é muito legal, muito engraçadinho, que é Hotaru no Hikari, a música Yoko Gao, da cantora Aiko. A música é bem aquele estilo, música bonitinha, sabe? De uma cantora com a voz fininha e tudo mais. É Hotaru no Hikari, né, então? É, e Hotaru no Hikari é muito engraçado, velho. É, quem não conhece a história de Hotaru no Hikari é uma menina. A menina, assim, é uma mulher aí já de seus 24 anos, 25 anos, né? Meio nessa idade, assim, que trabalha numa empresa como espécie de design. Isso, exatamente. Designer de interior e tal. Ela é toda certinha no trabalho, toda bonitinha, se veste bem, trabalha certinho. Só que em casa, ela é uma desgraça. Ela é aquela pessoa que anda em casa com cabelo preso com uma xuxinha, de pijama, coça a bunda, bebe cerveja e é mega preguiçosa, vive no meio da sujeira e da bagunça. Totalmente diferente do serviço. O legal, né, que o chefe dela vai morar na mesma casa dela. A casa que ela mora, na verdade, ela tá morando, ela conseguiu morar de favor, né, de um cara que era amigo dela. Só que esse cara é pai do gerente dela, tipo, o gerente dela não sabia. É, o Bucho. É, o Bucho. E ele tá se separando da mulher e ele vai, tipo, morar na casa do pai. Quando ele chega lá... Ele entra todo cuidadoso, pensando que tem, tipo, morador de rua invadiu a casa. Tipo, MST do Japão. Daí ele encontra ela. Daí eles têm que conviver, os dois juntos na mesma casa. É muito engraçado, velho. É muito legal todas essas situações. Daí, no fim, os dois acabam se apaixonando e tudo mais. Mas essa situação é muito engraçada. Ele olha pra ela, tipo, todo mundo elogiando ela no serviço. Aí ele pensa, porra, mal sabem como ela é em casa. Ah, cara. E esse dorama tem uma atriz que eu adoro também, cara. A Yase Haruka. A Yase Haruka, porra. Nossa, eu já fui atrás de um monte de doramas por causa dela, cara. Já fui umas bombas também, porra. Mas ainda assim, tem umas coisas legais. É, mas a música é muito boa também. A música é feliz. Sim. Bom, então, Yoko Gao da Aiko, né, galera? Então, ó, escutem aí. Escutem aí. Oh, próxima música que vai ser tocada é Swim, da banda Every Little Thing. Oh, Every Little Thing, é uma banda muito foda. Bem maneiro. E esse aqui é de um dorama, assim, que eu vou falar assim, é um dorama até surpreendente, mas não dou grande coisa também pra ele, cara, mas a música é bem maneira. É por isso que eu botei ela nessa playlist também, né? É um dorama chamado Kikon Dekinai Otoko, que tem um ator que eu adoro, cara, na boa, é muito bom, Hiroshi Abe. Hiroshi Abe, aê. Esse cara, puta, é muito bom, né? Muito bom. Você sabe onde eu já vi ele várias vezes? Onde? No Kohaku Tagasen. Às vezes ele é jurado do Kohaku. Olha só. Você vê como ele é um ator foda, cara. Bom, mas assim, essa aqui é uma história bem simplesinha, assim, parece uma sitcom. Ele é um cara dos seus 40 anos, arquiteto, só que ele prefere ficar sozinho, né? Ficar sozinho é dele, porque ele tem o espaço dele e ele faz o que ele quer da vida. Ele come carne vermelha, ele é mega organizado, então tem a mesa dele, tem a cadeira dele, tem a música clássica dele e tal. E aí tem a vizinha ali que é uma jovem e tem um cachorrinho e tem faz um barulho desgraçado e acaba se metendo nessas coisas assim, meio confusão dele, da vizinha, tem a médica assim que ele vai e acaba tendo uma espécie de interesse, não interesse, porque ele só sabe agir daquela forma rude e ela fala assim, mas ele gosta de mim? Poxa, mas por que que ele age assim? Caramba, que merda, porcaria desse cara, e fica todas essas situações bizarras de cotidiano, uma comadinha leve, tranquila, né, assim, uhum. Eu não preciso recomendar, porque eu acho que você pode viver sem ela, mas se quiser assistir, assiste, você vai se divertir com esse cara, o Hiroshi, que é muito legal. Mas a música, ouça. Mas a música, ela é bem leve, bem animada também. Eu gosto de ouvir ela toda hora, pra despertar o meu humor, pra ficar bem mais alegre. Ele é muito bom, cara, pra descontrair. Ah, toca essa música, vai escutando, o tempo passou, cara, você nem nota com isso. Então escuta assim, Every Little Thing, né, da banda ali, tranquilo, e a música Swim. É isso aí, escutem? Galera, escutem aí. Bom, agora eu vou trazer uma música que é Planetário. A cantora, acho que muita gente deve conhecer, Ikimonogatari. Canta uma das aberturas de Naruto, né, Bluebird. Do dorama Cat Switch. Como muitos doramas, é uma adaptação do mangá Cat Switch. Pra quem não conhece o dorama, mas conhece o mangá. Sim, é a adaptação do mangá. Com algumas diferenças, né? Mas, enfim, não tem todos aqueles personagens. Às vezes dá uma compactada, junta dois personagens em um. Mas é um dorama muito legal, né? Conta a história de uma menina que ela era uma atriz mirim. Atriz, cantora mirim, que atuava em peças. Só que por causa de um trauma que ela teve numa dessas peças, onde ela foi enganada pela amiguinha dela, ela nunca mais quis sair do quarto. Então ela meio que virou uma espécie de NIT, né? Ela saía às vezes, né, de casa e tal, mas nunca ficava muito tempo fora. Ela tinha medo de que as pessoas reconhecessem ela por causa dessa falha, desse problema que ela teve na infância numa das peças que ela ia apresentar. Daí, por causa dessa vergonha absurda, ela nunca saía. Só que aí ela começou a sair, ela conhecia uma galera que estudava com ela e tal e tudo mais. Só que ela conheceu um carinha e começou a frequentar esse carinha. Tinha uma escola, né? Cuidava de uma escola com pessoas assim que tinham esses traumas. E ela começou a frequentar essa escola e fez uma amizade com uma galera. Até um grupinho que todos tinham um tipo de problema desse, né? Que é um trauma forte. Daí eles se juntaram, fizeram um grupinho de amigos e falaram: ah, nós somos como gatos de rua, né? E a gente não tem um destino certo e tudo mais, mas certo. A gente vive desprendido de tudo porque a gente tem medo do que a gente gosta e que pode nos afetar de novo. Aí tem tudo mais. História de superação, né? Da superação desses traumas que eles têm. Ela volta a cantar e atuar e tudo mais. É bem legal a história de Cat Switch, assim. O dorama é bem legalzinho. A atriz, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma boa atriz também. Atua muito bem. E a música Planetário, pra quem conhece Ikimonogatari, cara, é uma música muito boa, muito gostosa de se escutar. Bom, galera, então, ó, Planetário, né? Do Ikimonogatari, escutem aí. Escutem aí. Okay. Bom, a próxima música agora, então, que a gente vai tocar é uma chamada Realize, da Melody. E a gente vai começar, então, uma sessão praticamente de coisas delinquentes de escola e tal, né? Porque esse dorama que eu vou falar é Dragon Sakura, né? Pra abrir agora. Caraca, Dragon Sakura, muito foda. Eu falei do Hiroshiabe no dorama anterior, né? Que quando Ekinaio tocou. Então, esse no Dragon Sakura, ele tá detonando, cara, o Hiroshiabe. Detonando, tá demais, cara, demais. Puta, sensacional! O Dragon Sakura, pra quem não sabe, assim, ele fala praticamente de método educacional, né? Praticamente é isso. Fala do cara que ele, na verdade, é um advogado, ele acaba tendo que trabalhar, assim, num caso, na escola, assim, em que ele acaba propondo um seguinte desafio. Eu vou pegar essa escola, assim, de quinta categoria, que eu tô nesse caso e tal, e eu vou fazer pelo menos 5 alunos entrarem na Universidade de Tóquio. Na Todai, a temível Todai. Uma das melhores universidades, assim, do Japão, né? Exato. Então, e pegou esse desafio mesmo, né? E aí ele mostra todos os métodos de ensino, como poderia ser, né? Como melhorar a literatura, como melhorar a parte de matemática, como melhorar a parte também de inglês e outros pontos também, né? Que são essenciais, né? Então é o seguinte, ele te estimula muito a estudar. Sim, sim. Pô, eu levo o ping-pong na matemática pro resto da minha vida, cara. Isso porque você é contador, né? Então você mexe demais com isso. Exato. E por isso que o Dragon Sakura eu acho que é uma coisa muito sensacional, ainda mais quando fala de professores, né? Assim, ele não é um professor, por isso a ideia não é o professor, mas assim, a ideia é de métodos de estimular o ensino. Exato, exato, exato. Porque, na verdade, é uma escola em que não são pessoas burras, né? São, tipo, pessoas com algum problema pessoal, né? Sim, problemas familiares, né? Que limitam o foco no estudo. Exato. E é por isso que eu falo assim, Dragon Sakura é um dorama surpreendente, e eu acho que recomendo assim, pra ser assistido, né? Porra, com certeza. E essa música é muito legal também. A música é muito legalzinha, muito felizinha, empolgante. Muito boa mesmo. Então, galera, ó, Realize, da Melody. Escutem aí. Oh, yeah. I can buy continuando essa linha de professores, maneiras de educação e tudo mais, e agora envolvendo um fator Yakuza, gangues, eu entro com Feel Your Breeze do V6, do dorama Gokusen. Muito interessante. A música é muito boa, é uma música até que segue um ritmo bem suave, mas bem legalzinho. E Gokusen, cara, é sensacional, é muito bom. É uma menina que, tipo, ela quer ser professora, né? Ela vai dar aula numa escola, e é uma escola que tem alunos problemáticos, pra variar. Só que o que ninguém sabe é que ela é filha do chefão da Yakuza. É muito nonsense, cara, essa história. Muito nonsense. O pai do garoto lá se apaixona por ela. Entendeu? Nossa senhora. Mas é muito legal, porque é uma escola que tem alunos problemáticos e ela não quer usar o fato dela ser a filha do chefão da Yakuza pra facilitar o trabalho dela. Não, ela quer dar aula da maneira que ela acha que deve dar. Sim. É um sucesso esse dorama. A gente já tem três doramas, três continuações. Nossa senhora, incrível. Fora os animes também, mangá. Especiais. Pois é. Nossa, é uma história bem maneira, assim, realmente bem até aqui de forma diferente e não tão diferente de como lidar com professores e alunos. E a música Feel Your Breeze é muito boa, é muito legal. Com certeza. Ela é gostosa de escutar. Sim. Bom, galera, vocês viram, né? Feel Your Breeze do V6, né? Então, ó, escutem. Yeah. continuando nossa parte de professores, né, e delinquentes, de uma certa forma, eu tenho que tocar aqui uma música, cara, que é sensacional, de um dorama sensacional. Oi, essa música é sensacional, sensacional. Poison, do Takashi Sorimachi. Oi, yeah. Sim, o Onizuka, o cara que faz Onizuka. Onizuka, o Sorimachi é o Onizuka de verdade. É o Onizuka definitivo de live action. O Onizuka, pra mim, já é o Takashi Sorimachi, não existe qualquer outro Onizuka que pode ser. É tipo o Robert Langdon, pra mim sempre vai ser o Tom Hanks. Eu posso ler todos os livros, vai ser o Tom Hanks. Todos os livros que tem ele é o Tom Hanks, que eu imagino. Ah, tá. Bom, o GTO não preciso me esclarecer muito, a gente já tem um podcast de GTO, né? Exato. Já falei lá naquele podcast que GTO é meu anime, mangá, dorama favorito, cara, top 1. Great Teacher Onizuka. Ele tem muito a parte de motivacional também. Também. Ele tem muita parte motivacional. É muito legal as lições de vida que ele dá. Tem, logicamente, a sessão de humor pesadíssima, né? Não no dorama. É um anime, mangá. Esse dorama não, esse dorama é muito mais a parte de motivacional em si, né? Mas tem muita comédia também. Também. Mas ele pega um professor não ortodoxo, né? Aulas também não ortodoxas pra alunos problemáticos, totalmente problemáticos, cara. E assim, ele vai conquistando cada aluno da forma dele, da forma de bonachão dele. Ele é muito carismático, ele é muito legal, ele é muito porra louca também. Muito, muito porra louca. É por isso que eu acho que é sensacional. O primeiro dorama que eu vi, esse GTO, nossa, eu curti pra caramba, mesmo ele sendo velho, mesmo assim. É um dorama sensacional, atemporal, eu digo. Eu pensei que era de 2005, 2006, pra época que eu assisti, pô. Não, ele é mais velho, cara. Eu não parecia ser tão velho assim. Mas assim, eu gosto pra caramba dele, né? E essa música também é bem legal. É a música definitiva de live action, cara, de GTO. De live action. Oh, yeah. Por isso, galera, escutem então. Poison. Escutem aí. We'll be right back. Bom, mais uma pra completar a linha de escola e gangues e Yakuza. Eu venho com a música Sorafone, da incrível máxima banda Tóquio, com o dorama My Boss My Hero, né, assim? Cara, muito bom. Cara, esse muito dorama. Bom. É muito engraçado. Eu já falei bastante dele no podcast de doramas, mas pra quem não sabe, My Boss My Hero, ele conta a história de Sasaki Makio, interpretado pelo vocalista da banda Tóquio, né, o Tomoya Nagase, em que ele é o filho do líder da Yakuza. Ele é um cara que nunca gostou de ir pra escola, tanto que ele fugiu da escola aos 12 anos e nunca mais estudou. Só que ele tem um problema de personalidade, ele é meio violento e tudo mais, e ele trata todas as negociações da Yakuza que o pai dele fala pra ele fazer na violência. Então ele acaba arruinando tudo, é porque ele acaba batendo em todo mundo, porque ele é mega burro, não sabe fazer conta, daí a pessoa chama ele de idiota, ele se ofende, bate em todo mundo e arruina os negócios da família. E o pai dele define que pra ele ser o próximo líder da Yakuza, ele vai ter que voltar pra escola. Nossa. Aí eles falsificam a identidade dele, porque ele é um cara que tem 27 anos e vai pro ensino médio, pro terceiro ano do ensino médio. Imagina, cara. Pô, 10 anos a mais velho. Só isso, cara. Exato. Eles falsificam a identidade dele, ele não pode falar que é da Yakuza e tudo mais. E não pode bater em ninguém. E são altas aventuras, são muito engraçadas. Eu nunca vou me esquecer daquela corrida ao Pudim Agnes. Corrida pelo Pudim Agnes. Agnes! É muito bom, cara. É muito bom. É muito sensacional. A filosofia pelo Aware. Aware. Aware. Também. Ai, é nossa. Muito bom. Qual que era o nome? Triganev, a vaca. Triganev. Ah, é. É um dos primeiros doramas que eu também vi, cara, na boa. Eu depois também, que eu fui começando a ver doramas, recomendaram esse, falaram assim, cara, então vamos ver, cara. Puta, cara, é muito bom, muito engraçado. Muito bom, muito engraçado. Eu recomendo sempre, cara. Com certeza, recomendadíssimo, cara. Assistam, cara, vocês vão rir demais. Essa música é muito legal também, a cara. A música Nossa, é sensacional. Mega, é uma música toda rapidinha, toda, ela tem uma carga pesada, assim, não pesada de, tipo, a trama, mas pesada de melodia mesmo. Ela é rápida e tudo mais. E é muito difícil de cantar no karaokê. Também, né? Mas é uma música sensacional e é Tóquio, né? No Tóquio. Tóquio. Tóquio é Tóquio, não tem o que Tóquio falar. É bom, né? Tem jeito. Enfim, galera, Sorafune do Tóquio. Escutem. Escutem. Sorafune wo koide yuke. Omae no tada koide yuke. Omae ga kiete yorokobu mono ni omae no oru wo makase. その船は今どこでボロボロで進む 試験の時間なんだ。何を裁く計りなんだ。何を狙って付き合うんだ。何が船を動かすんだ。何の試験の時間なんだ。何を裁く計りなんだ。何を狙って付き合うんだ。何が船を動かすんだ。その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものに。 Pra fechar de vez essa playlist, que a gente não vai falar agora de música de gangue nem de escola, nada disso, tem que botar de um dorama que eu acho fantástico. Fantástico. Sensacional. Fantástico. Um dos melhores que eu já vi. Sim. A música é Konnyatsuki no Mieru Okani, do Bizzy. E o dorama que eu estou falando é Beautiful Life. É muito lindo esse dorama, cara. Nossa, é uma história muito legal. A primeira já é uma história do Kimura Takuya, cara. Esse cara é muito bom, cara. É fantástico. Tipo. Exato. Pra quem conhece o SMAP, o Kimura Takuya, ele é um dos cantores do grupo SMAP. Sim. Esse cara, ele faz um monte de doramas que eu já vi. Eu acho que curti pra caramba. Nossa, Engine, o Hero. Não, ele é muito bom. Good Luck. Bom. Nossa, tem um monte de coisa boa pra caramba que ele faz. Ele é reconhecido mesmo como um ótimo ator de doramas. Você falar de Kimutaku, todo mundo vai saber quem é Kimutaku, velho. É muito foda. E esse dorama, ele é muito legal. Ele foi feito lá pra 2000 e é um dorama de muito sucesso. Ele tem uma média de audiência de 30%, né, das TVs ligadas, e o último episódio já rendeu 41,3%. Cara, caramba, incrível. Viu? Nos últimos 30 anos ele é recordista, total. É um dorama recomendadíssimo, cara. Muito Sim. bom. E a história, ele fala assim, do cara, né, que ele é um cabeleireiro de um salão, e ele acaba encontrando uma garota, né, que ela vive numa cadeira de rodas. Exato. Ela tem uma doença, então vai deixar debilitando ela um pouco mais, totalmente, piorando, né, a situação dela. E assim, ele tem todo esse mundo diferente, né, porque ele acaba se apaixonando por ela. Ela, garota, que ela tenta botar uma barreira, né, porque assim, eu não sou uma pessoa normal, eu vivo numa cadeira de rodas, você vai aceitar essa dificuldade todo dia que você vai enfrentar comigo? Exato. E ele acaba aceitando por causa do amor, que ele gosta dela. Assim, não tem problema se você está numa cadeira de rodas, se você vai ficar tal e tal, tal, tal, eu quero passar a minha vida com você. Exatamente. É muito bonito esse dorama. É muito lindo. É emocionante. Puta. Eu não vou dar spoiler do final, não. Você tem que assistir. É muito tocante. Chorei também. Você chora? Nossa, cara. Nossa, os outros atores também, que são muito bons, sensacionais, tranquilo. Tá até o Temi Revolution nesse dorama, acredita, cara? Caraca, cantor. Velho. Temi Revolution. Ele tá ali. Quem conhece o Rurouni Kenshin conhece, sabe o que é. Não, músicas de Gundam Seed, por exemplo. Ele tá também. Ali, cara. Porra, é por isso que eu recomendo pra caramba esse dorama Beautiful Life. Ele é muito tocante. Muito. E essa música tocada pra uma banda incrível, Bizzy. Nossa senhora. Nossa, com certeza mereceu fechar esse playlist. É sensacional. Essa música é muito boa, de um dorama excepcional. Nossa, é muito recomendadíssimo. Assista o Beautiful Life. Você não pode passar sua vida sem assistir o Beautiful Life. Não, não. Você vai chorar tudo que você não chorou na vida, mas assista, cara. É muito bom. Vale a pena. Sim. Então, é isso, galera. Fechamos mais uma playlist. Oh, até yeah. Uma outra vez. Esperamos que tem mais playlist de doramas, então fique aí com Konnyatsuki no Mieru Okani, do Bizzy. Falou e escutem. Falou, tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tatoeba Donika shite Kimi no naka Aru haite ite その目から僕を覗いたらいろんなことちょっとはわかるかも愛すれば愛するほど霧の中迷う手を繋いだら行ってみよう 気持ちいいことそれはみんな人それぞれでちょっとした違いにつまずいてまたしても僕は派手に転んだ